fraco faz um forte, desafia até a morte. Lázaro fez reviver. Quem é esse que com tamanha autoridade acalmou a tempestade? Pedro não afundou nas águas do mar. Quando ele te tocar, vais ter um são, e com são vencerás a luta, meu irmão. Vai virar brasas de poder, quando louvares o inferno vai estremecer. Tudo novo em sua vida Deus fará, e o impossível ele vai realizar. As portas de bronze vão se abrir, todo tipo de muralha vai cair. Nada pode vencer um crente não são. Vai virar brasas de poder, quando louvares o inferno vai estremecer. Tudo novo em sua vida Deus fará, e o impossível ele vai realizar. As portas de bronze vão se abrir, todo tipo de muralha ser um crente não são. Ele é mais, muito mais que campeão. Esse homem é Jesus, faz o morto reviver. Todo mal sai em disparada nessa guerra, irmão. Tu vais vencer. Se estás preocupado, seu barco está quase a naufragar, te digo nessa hora, Jeová vai pelejar.